Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde a todos, esse é o Criadores e Criaturas aqui na sua Rio Sul Rádio. Esse é o seu programa de covers, versões e regravações. Hoje vão ter muita coisa bacana, algumas surpresas, mas vamos começar com uma bastante conhecida. Léo Jaime cantando O Rei, Roberto Carlos. Já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que eu devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu faço é imoral, é ilegal ou engorda? Há muito me perdi dentro de filosofias. Virei homem calado e até desconfiado. Procuro andar direito e ter os pés no chão. Certas coisas sempre me chamam a atenção. Carros, dois botões, bolas, eu não sou de ferro. Paro pra pensar, mas eu não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu faço é imoral, é ilegal ou engorda? É. Delícias no café da manhã. Então o que fazer? Já não quero mais saber. Se toma alguma coisa que eu não devo comer. Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Ei, ei, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Ei, será que tudo que eu gosto é imoral? Mais um é sempre mais que dois. Pra mim deixa fluir, deixa crescer, deixa. Sozinho, Esse é o Criadores e Criaturas. Você tá ouvindo Emil Bent com Eye of the Tiger do Survivor. Antes rolou Cássia Eller cantando RPM Partners. Teve Sandra de Sá cantando Beto Guedes, O Sal da Terra. E abrimos com Léo Jaime, Imoral, Ilegal ou Engorda, do rei Roberto Carlos. Vamos seguir? Criadores e Criaturas. Hell Songs cantando Megadeth de um jeito bem popinho. Take a mortal man and you put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. You take a mortal man, you put him in control. Oh, watch him become a god. Watch people's heads roll. used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks son. she says, I am the one. But the kid is not my son. For 40 nights, lumps on her side. But who can stand resentment? Her schemes and plans. Call the dance on floor in the round, baby. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a tree. Then she looked at me. Then shorty fall for my baby cries. His eyes were like mine. Got to dance on floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me. Then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow. Mary Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Now people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. Cause a lot comes true. Wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says, I am the one, but the kid is not my son. Você está ouvindo Criadores e Criaturas aqui na Rio Sul Rádio. Acabou de tocar The Lost Fingers com Billie Jean do Michael Jackson. Antes teve Sarah Menescal cantando Don't Speak do No Doubt. Já era baladinha, ficou ainda mais suave. Teve também a banda Monastério cantando Poison Heart do Ramones. Essa era rápida, ficou bem devagarzinha. E abrimos com Hell Songs, Symphony of Destruction. A original, Megadeth. Daqui a pouquinho tem mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, está de volta. Vamos começar esse bloco com Patrícia Marques. Lembra do Trem da Alegria? Pois é, ela mesmo. Patrícia Marques com Tim Maia. Vida, viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo. No paraíso é muito mais

Criadores e criaturas com DJ Nandão, você tá ouvindo Amy Winehouse na versão do Time and Space Machine, essa é a famosa Rehab. Antes teve Refazenda do Gilberto Gil, na voz de Martinália, com produção do Marcelinho da Lua. Também teve Fui Eu do Sempre Livre, Paralamas também gravou, só que essa versão é das Juanitas. Conhece as Juanitas? Antes, abrindo esse bloco, Patrícia Marques do Trem da Alegria, lembra dela? Pois é, a garota cresceu e a voz tá cada vez melhor. Gostava Tanto de Você, do Tim Maia. Vamos continuar? Criadores e criaturas. Agora tem uma versão muito bacana de uma das bandas favoritas da casa, Pet Shop Boys. Thank you. is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out to me. Same, we get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than once, you gave me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other. What you got when all you got is hurt? One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brother. Carry each other. Esse aí é um caso raro que o artista regravado é menos famoso do que o artista que regravou. Joan Osborne compôs e Prince regravou One of Us. Antes teve Joe Cocker cantando U2, One. E antes ainda Pet Shop Boys numa regravação do JJ 72, It's a Sin. Então é isso, acabou o Criadores e Criaturas de hoje. Semana que vem tem mais, 18 horas aqui na Rio Sul Rádio. Um abraço pra vocês e até semana que vem. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.